25ª aula. Realização é fazer aquilo que já está no seu espírito. Essa sensação de já estar é a confirmação de que aquilo lá dentro é real. A experiência de que o que está vindo é o que nosso espírito quer é uma das sensações mais belas da vida. Existem pessoas que se realizam, outras não, o espírito já é completo. Somos únicos e tudo caminha para isso acontecer. Ao longo de nossa vida existem coisas, pensamentos, atitudes que, não chegam a impedir, mas dificultam para que cheguemos à realização. Nosso espírito ele já é, ele sabe, ele está em nós. Não adianta você planejar um trajeto porque a essência da vida em nós vai fazer tudo para tirá-lo disso e colocá-lo em outra, e quando você está lá você vai sentir tem tudo a ver comigo. O mundo nos ensina a combater isso, a sermos diferentes, ele nos ensina a ser todos iguais, porém não é assim. Eu só me realizo quando estou na coisa do meu espírito. Quando a gente não está ali a vida é vazia. A alma grita e a coisa está ruim. Não é porque você quer, é porque. Ninguém combate o espírito sem arrumar dor. A gente adota ideias que combatem o espírito. O espírito é grandioso, confiante, dele vem uma série de comportamentos. Precisamos da verdadeira modéstia, o eu consciente deve sustentar o espírito. Não sustento a moral do mundo. Eu estou acima. Nossa moral é uma partícula dele procurando achar o caminho na realidade. Ninguém escapa às determinações de seu espírito. Ele sustenta sua existência e, quando compreendemos e procuramos cooperar, a vida se torna mais fácil. Isto, porém, não é assim tão simples. Precisamos desaprender tudo o que aprendemos com a sociedade. Podemos desaprender a falsa modéstia, que reza que você tem que ser igual, ou até menos, aos outros, pois isso para nossa essência chama-se pretensão. Você é pretensioso e quando é bonzinho, faz as coisas para os outros em detrimento ao que sua alma pede. Você se coloca menor do que é, criando doenças e fazendo isso não está contribuindo com a sociedade, como poderia estar se estivesse no seu espírito. O anseio do espírito é considerado pretensão. Estudamos em escolas medíocres e nos comportamos como os outros. Modesto é o que é. A educação nos leva a um comportamento ordinário, mas nossa alma quer um comportamento extraordinário. No ordinário combatemos nossa realização. Cada vez que você melhora sua cabeça, melhora sua vida. O espírito não tem explicação, ele é complexo. Para que explicação? Você quer é se realizar. Sua alma é grandiosa e seus anseios muito maiores. No dia a dia nos sentimos errados, incoerentes e, quando nos deixamos levar pelos outros, aprendemos a nos negar. A sociedade é assim porque acha que a vida é assim. Ela quer se segurar no espírito, ela quer que o neguemos porque diz que se seguirmos nosso lá dentro vamos sofrer, é a verdade, é o contrário, sofremos quando não escutamos o espírito. Só ele pode nos conduzir. Ele é Deus em nós. Quando agimos na alma é que somos felizes. Vamos voltar a aceitar o inexplicável em nós que é sempre diferente, nossa alma sempre cria e recria, ela sabe o que você será amanhã e orienta através de sua intuição. Não impõe a você o que você não sente. Evite o sofrimento para amanhã, ceda seu espírito, que ele não se submete de jeito nenhum. A integração é de você com você mesmo, porque o espírito domina toda a matéria. As religiões costumam pregar a espiritualidade, o desapego às coisas materiais, que tem que ser bom, caridoso, mas não é bem assim, não é nada disso. Algumas pessoas até partem nessa direção, mas a maioria não, como por exemplo Einstein, Ford, que são pessoas que fizeram contribuições ao mundo, sem levar o cunho de almas caridosas. E muitas pessoas no mundo tiveram muitas realizações. Santos Dumont, com toda sua genialidade, não aguentou o mundo e se suicidou. A normalidade é uma opressão. Se não estou me realizando, eu não vou ficar. Volte a sentir o espírito e sinta novamente aquela euforia da sua adolescência. Com aquela disposição de transformar o mundo, de caminhar de seu próprio jeito, com a certeza de que nada o segura, que você não sinta vergonha por querer o que está querendo e não se curve diante de ninguém. Você só terá o que seu espírito quiser. Ele fala por vibração, por inspiração. Quando você veste uma roupa ordinária, você apaga seu espírito e dói, tem insatisfação. Por que tantos cuidados com o mundo? Por que essa boca não pode falar tudo? Eu vim aqui para fazer minhas regras, eu crio e recrio. Ao renunciar ao espírito, perde-se a vontade de viver. As coisas materiais são boas quando nosso espírito as usa. Quando o trabalho é uma necessidade do espírito, é maravilhoso. Quando a conquista material apoia o espírito, é gratificante, mas se se tem a mentalidade de colocar a matéria como objetivo, ficaremos espiritualmente muito pobres, vazios, sem vida e sem viço. Os conflitos existenciais são provocados quando estamos distantes de nosso espírito. Você tem responsabilidade somente com o seu espírito, não tem com seu trabalho, com a sua família, com nada e nem com ninguém. O sentimento de realização é o sentido da vida. Perder o sentido é como perder a esperança. O sentimento de especial, de único, que vem do espírito. A hora que você senta no espírito, a sua vida vai e tudo vem, tudo anda. Quando você sente o seu espírito, as coisas começam a andar. Quando está cheio de dúvidas e incertezas, tudo está enrolado, pare, vá para o canto e sinta o seu espírito. Se você não tivesse dado ouvidos para os outros hoje, você estaria bem do jeito que você quer. Ouça você lá dentro, somente você, desligue do mundo, desligue das pessoas, mesmo que estas sejam importantes para você. Vocação é a voz interior, a voz do espírito. O importante não é ser o Pelé, ou um treinador, e sim se, naquilo que você faz, seu espírito surge, aparece, irradia, e ali no seu trabalho você brilha e vai feliz, fez com capricho. Não precisa ter uma cobertura na Vieira solto e um Mercedes novo na garagem. O luxo é divertido quando há realização, pois, se não há, ele é tedioso. É um prazer que está sempre ali, que só de pensar enche o coração da gente. Quanto mais há dedicação às coisas do espírito, mais é colocado, tudo o que você quer surge em seu caminho, uma coisa atrás da outra. O espírito é ser, não é quer. É atemporal, não tem passado, não tem futuro, ele é. Quando você está ali, fica tão calmo, sem ansiedade. Ele flui, cada parte dele flui. Preparar a festa ainda é até mais divertido que a própria festa. Quanta coisa é melhor de fazer do que o resultado. 26ª aula. Nossa realização depende de nossas crenças que estão no nosso subconsciente, o automático. Quando aprendemos coisas novas, então as forças espirituais criam outras coisas. Deus trabalha através de nossos padrões. Por isso as preces não adiantam se não mudarmos os padrões. Mudando os padrões, podemos transformar o que está ruim. A maioria dos padrões são captados da sociedade, pais, professores, amigos, etc. Nós vamos pegando os valores dos outros sem cuidado. Precisamos ver antes, ter cuidado, não ir pegando tudo a torto e a direito. Os outros são o maior obstáculo para o nosso sucesso, apesar de que, na realidade, ninguém o é. Tudo isso é coisa de nossa cabeça, ela acha que é, então é assim que vai ser. Tem medo das pessoas e, nessa postura, as vê sempre muito importantes. Ah, mas é que fulano falou, e você dá importância ao que ela falou. E você vai pondo o obstáculo e sua vida não vai. A gente faz muito isso em família porque acha que eles somos nós, mas na verdade o que o outro está falando não tem importância nenhuma. Só tem se você der poder. Aí você dá poder e tem medo da inveja. Ah, eu vou fazer tal coisa, mas não vou contar para ninguém, para não colocar em olho gordo. Se você acha assim é que deu o poder, acredita nisso e é claro que nesse caso a inveja pega. Se você tem esse medo então não conte nada para ninguém. E praga pega. Claro, se você acredita, pega. Na vida encontramos pessoas bem intencionadas, só que é o seguinte, elas nos passam os valores delas, e, às vezes, elas também não estão vivendo grande coisa, e será isso que nos passarão. E nem que ela esteja bem, o que é dela, não serve para você. Serve para você o que sente, o que você realmente quer e ponto final. E a responsabilidade é totalmente sua de aceitar o que o outro acha. Ah, mas é que a pessoa vai se incomodar se eu fizer isso, você se incomoda com o incômodo dela. O que você tem com o incômodo dela? Você tem que controlar o que o outro acha. Sempre vai ter quem fale. Você ouve os outros que sempre estão dando palpites que não foram pedidos e começa-se por restrições. Se você faz assim, você tem que superar isso porque é um obstáculo para o seu sucesso. Vá pelo seu feeling que dá certo. Não dá para ir pelo outro, eles falam uma coisa e fazem outra. Ninguém é confiável, todos somos assim. Somos dois, um lá dentro e a estampa, o que mostramos. Por isso não dá para conhecer alguém sem conviver. Nós fomos educados para mentir sobre o que somos, para nos esconder. E aí o que acontece? Ficamos muito confusos sobre o que queremos. Não temos intimidade com medo da perda. Deixamos que as pessoas interfiram, além de nos negarmos e nos desvalorizarmos. Contudo, a autovalorização não é comparar-se e ser melhor do que ninguém. Valorizar-se é dar importância a si, ao seu sentir. Todo mundo é substituível na sua vida, quando você se valoriza, e trocam por coisa melhor. Pois não faz o jogo dos outros. A pessoa que pense o que ela quiser. Os filósofos existencialistas colocam que é muito difícil você ser você mesmo na frente dos outros. As pessoas de sucesso não dão importância ao que os outros dizem. Elas não seguem pelo outro e sim vão pela delas. Os outros tentam combatê-las e até acabam desistindo. Muitas vezes as pessoas de sucesso nem têm talento, mas têm boa cabeça. Às vezes acaba arrumando um parceiro e vai lá para baixo, por isso é preciso cuidado. Essa história de que, quando você ama alguém ou é amigo tem que é falsa, você tem que fazer nada para ninguém não só porque você ama. Felicidade é acúmulo de realizações. Quando fazemos ao próximo por imposição da sociedade ou família, pagamos por isso, não temos o sentimento de realização. Porém, se fazemos com generosidade, de coração, atrairemos coisas boas. O que não podemos é colocar as pessoas em nossas vidas de tal forma que elas se tornem obstáculos. Podemos conviver sem colocar o outro lá em cima. Não precisa arrumar briga, é só andar na sua e não se meter na vida do outro. Você tem direito de fazer isso se preferir, mas depois não pode reclamar, pois você já conhece. Quando temos consciência de certas coisas, as forças espirituais não nos protegerão de jeito nenhum. Elas somente nos protegem quando ainda somos ignorantes acerca das leis das atitudes. Você tira o poder das pessoas mentalmente. Porque ele é mais importante que eu. Se ele não aceita você assim, não serve para você mesmo. Deixe-o ir. Não deu certo, não deu, não vou me sacrificar por causa do outro. Seja qual for a verdade, ela está no dia a dia. Qualquer um pode ver. Até aquela pessoa mais simples, um caboclo lá no mato, muitas vezes vê até com mais clareza que outro mais culto. A gente não é tão esperto como a gente quer. Temos que estar atentos, muito atentos. O outro nunca é melhor que você, nem o próprio Jesus Cristo, ninguém. Isso não desmerece Jesus, mas ele não é melhor que você. Pode reconhecer as qualidades de alguém, mas não ajoelhe. Pode incomodar o outro e não se incomode com o incômodo alheio. Você não tem nada a ver o sentimento dele, se ele se sente incomodado, isso é com ele. Não deixe as pessoas destruírem você. Se destruírem é porque você deixou, deu importância e força. A vida coloca também pessoas que ensinam, pessoas maravilhosas. Tenho porque mereço, banquei e não deixei os outros fazerem anarquia em minha vida. Fique sempre atento quando você está naquela atitude de agradar outro, volte para o seu banque, pois se você não banca, as forças espirituais não vêm. Tenha paciência com o mundo que ele é assim mesmo, não se encha na pressão, não entre em brigas, nada, nada, fique somente na sua, deixe que falem. Qual que é o meu? É este, bancando. 27ª aula. Vestir atitude. Como é importante que desafiemos a nós mesmos. O que nos faz sermos assim são nossas atitudes. Nós nos acostumamos com as coisas que não deram certo e vestimos isso, que fica como uma armadura. Mudar de atitude é desafiar aquele que você está acostumado a ser. Ano após ano você é sempre o mesmo ser. Será que você vai se deixar ser outro? Quando você fala de mudar, você sabe a fundo sobre o que está falando. Você sabe o que é? Por exemplo, você se levanta de manhã, se olha no espelho e diz, sou rico. Aí, antes de sair de casa, a vozinha lá no fundo, a do pobre, diz, não esqueça o guarda-chuva que pode estar chovendo no ponto de ônibus. Isso é atitude próspera. Se você tivesse vestido realmente uma atitude próspera, você teria saído despreocupado e talvez acontecesse que lhe fosse oferecida uma carona, pois a boa energia atrai coisas boas. Quando você veste de verdade uma atitude, precisa mantê-la custe o que custar. Não pode dar ouvidos às vozes contrárias, internas e externas. Eu sou mais eu e me banco. As pessoas sofrem daquela coisa do mesmo e vestem a velha roupinha. E ainda rezam vestidos com essa roupinha. Aí as forças espirituais entram e, fortificando o baixo astral, dá tudo errado. Melhor não rezar quando não está numa boa atitude. As forças espirituais vestem as suas atitudes e vão fazendo de acordo com sua roupinha. A energia espiritual vem do seu espírito. Não é que Deus está contra. E não adianta fazer o bem para o outro. O que funciona é a atitude, a roupinha. Quando você muda, tudo muda junto. Deus não é bom nem mau. Tudo é a gente. Tem que manter a cabeça sempre arejada, eu sou ótimo, para mim é assim, assim, assim, sou rico em todos os sentidos, sou uma pessoa de capacidade para mim, sou o melhor. E não é só falar, tem que vestir, aí a energia espiritual vai moldá-lo. A energia espiritual quer o bem para todos. Tenho talentos, tenho capacidade, vai vestindo as roupinhas. A verdade está no espírito somos ricos, talentosos. Estou assumindo o meu espírito. Tive ideias mesquinhas e pobres e a energia espiritual acabou criando esta realidade que eu não assumo mais e não assumo as ilusões, eu voltei para casa, para o meu espírito. Eu olho as coisas boas, as pessoas alegres e bonitas e tudo isso é muito eu. Você sonha alto, lhe dizem, mas você responde, porque não pode ser meu? Estou na minha verdade espiritual. Isso é muito eu. Eu posso ter aquelas tranqueiras, aquela pobreza lá em casa, mas isso aconteceu porque segui as ilusões de minha cabeça, agora voltei à minha alma e ela é próspera, abundante. A cabeça vai insistir, disso você não duvide, mas não dê atenção a ela, mantenha-se antenado no bem. E muito cuidado, senão você entra na dela sem mesmo perceber. Enquanto você não aprender a dizer não para a cabeça e para as pessoas ao seu redor, vai ter que se disciplinar. É claro que também existe a arte de dizer sim, é mesmo uma arte, tem que saber dizer, estar conectado lá, senão não funciona. A cabeça pode pensar, pode ter suas ilusões, mas isso passa por ela, é só você não vestir, você não precisa aceitar tudo o que passa pela mente. Quando você aceita, fica sendo seu. A mente é coletiva. É o jornal, a televisão, a mídia, a gente que seleciona. Deus não seleciona nada. As pessoas falam é a vontade de Deus, está em conflito, isso não existe, a verdade é uma só, a que vem da alma. A seleção é feita de acordo com o gosto de cada um. Diga não à cabeça, enfrente-a, mantenha a roupa nova. Pratique. Se você não disser não com firmeza a antiga roupinha, ela volta e vai lhe envolvendo e lá está você mal de novo. O bem só permanece quando você o veste. É incrível como a energia muda e como flui, você sempre vai confiando lá e acostumando a essa nova postura. O corpo é uma coisa de costume, discipline no bem que ele acostuma, discipline e não aceite mais o que não é bom. Porque aí vem a ameba, mas já aconteceu da outra vez. Não aceite de jeito nenhum, mantenha a roupa nova. E a ameba volta, e você rechaça. E ela vai ficando fraca. O truque é esse, enfrentar a ameba. Ela é vício, é coisa aprendida, você acostuma a ser aquela pessoa com aquilo. Permita-se a destruir aquilo que você construiu, não aceito mais a baixa autoestima, trabalhou muito tempo para nos diminuir, agora você está dizendo, cheguei, eu sou capaz, eu visto a capacidade, a solução. É claro que os processos antigos ficam querendo voltar. Mantendo novo, teremos o domínio da matéria, nos sentiremos plenos. Não tenha medo de ser, você já é o seu espírito. Você é bonito, capaz, tem anseios. Lá no fundo nós já somos. É a cabeça que tem que ser mudada, nossa essência é que é verdadeira. Dono de si é uma coisa aqui dentro. Tudo que escolho é o que se ajusta comigo. Por isso temos que usar as palavras com as quais nós sentimos bem. Dizendo, por exemplo, sou próspero, você se sente bem, você pode adotá-la. Pode escolher as palavras para você, sou uma pessoa de sorte. Escolha as palavras com as quais se sente bem vestindo-as, simplesmente fantástico, espetacular, etc. Escolha e vistas. Que palavras você vai escolher para sair da alma toda a exuberância que é dela? Escolha e use-as. Ande com essa roupa o dia inteiro. A pessoa que está gorda é que está carregando muito peso que não é dela, a preocupação com os outros, por exemplo. O magro é mais ponderado, não se mete na vida dos outros, vista o magro, cuide somente de si mesmo. Quando a cabeça começa a ceder, as coisas começam a andar, a roupa nova começa a fazer efeito, tudo flui. Porém, a ameba da cabeça vai começar a dizer que você está representando, que você é falso, olhe no espelho, como pode se considerar magro, olhe sua carteira, como pode se considerar rico. Mantenha, não sou falso, estou assumindo a minha verdade, o que agora está aí na minha vida veio de uma ilusão que agora não aceito mais. E saia vestindo a roupinha do desinibido, do atraente, do ótimo, fica tão confortável, tão gostoso. O confortável é a sensação do é. Vai trabalhando a roupinha confortável, e se alguma coisa acontecer para atrapalhar esteja sempre pronto para não aceitar. Só aceite o bem. 28ª aula. Entre a vontade com coisa que vem do espírito e o desejo há muita diferença. Desejo vem de nossas fantasias sobre a vida. Então não existe vontade de Deus, é a nossa vontade. É uma coisa, só Deus em nós. Aí você diz: estou me sentindo só. Arranje alguém, lhe diz amiga. E não é isso. Quando a pessoa está solitária, ela precisa estar é com ela mesma, de se doar, buscar sua verdade. Quando nos impedimos de ser o que somos, nos sentimos sós. A solidão costuma dar no meio de muita gente a maior parte das vezes. A pessoa deseja dinheiro para ser feliz e ela se engana. A felicidade não depende de coisas externas, ela é uma habilidade. Nossa alma nos dá sinais, através de sonhos, tarô, de várias formas. Toda pessoa que irrita você é porque é igual a ela. Queixou, está se confessando. Para nos realizarmos, termos sucesso nos anseios do espírito, quando é vontade legítima e não desejo apenas, aquela atitude lhe realiza. O taoísmo, fundado por Lao Tse, combate totalmente os desejos humanos. Como tem diferença? Preste atenção aqui dentro. Não é desejo, desequilíbrio, é uma vontade muito lá. Observe bem que existem os dois tipos. Nós acreditamos demais na mente e ela é muito poluída. O mundo nos perturba e tem no mundo astral cargas pesadas, energias negativas, baixa sintonia, e tudo isso nos atrapalha para conseguir alguma coisa. Tem algo muito ruim ali que não é do mundo físico. E uma coisa muito importante que precisamos fazer é combater alguns preconceitos. Primeiro, sua mente está dentro da mente coletiva, ela não está dentro de você. Basta ficar sem fazer nada que passa muita coisa pela cabeça. Se resolvo prestar atenção e fazer meus pensamentos, aí é diferente, porém, normalmente de 70 a 90% do que passa pela sua cabeça não é seu. Se a mente é coletiva, quando uma coisa passa a ser nossa? Quando assumimos. E não são só pensamentos, são emoções, sentimentos. Posso estar bastante para baixo. Passou algo e me importei, é meu. Você nunca sai do astral. Você tem encosto. Você pensa que você que está ruim, tão pesado, tem dor nas costas, crise de desânimo, mente turva, vontades repentinas, fome repentina, sono. É vampirismo. As pessoas se sentem invadidas com isso, mas é a pura verdade, você precisa saber disso. Senão isso poderá destruí-lo. As pessoas estão muito obsedadas porque estamos numa fase de expurgo e passaremos para uma fase melhor. Porém há espíritos que não querem, que são antigos, atrasados, por exemplo os muçulmanos. Eles estão sendo forçados, ou mudam, ou se mudam. São incomodados no astral, e estão tentando grudar em nós. E o ambiente vai ficando mais denso. Você já acorda cansado por causa deles. Quando você dá importância a esse pensamento, você acha que é seu e começa o cansaço, o sono, a dor no corpo. E como nós não temos firmeza e nem consciência da influência astral, nos sentimos muito mal e achamos que isso é nosso. De repente é uma pessoa do serviço que está tomado e já vem lhe influenciando. Ligue a anteninha, pessoa aí está transtornada, não entro na dela. Se você entrar vai se ferrar. Você até anda, mas anda muito pouco. Você tem a responsabilidade de estar firme no seu bem, pois ninguém consegue fazer a ameba calar. Você pode passar e seguir em frente, mas a coisa pode voltar e você precisa continuar não aceitando, só se você disser ah, é mesmo, pronto já aceitou. A vida é dura. Dizem. E você, ah, é, mesmo, pronto, já aceitou. Aí você já está no astral de gente pesada, preguiçosa, você mesmo fica pesado, e tem que fazer muita coisa e não anda. Afeta seu prazer, seu trabalho, seus relacionamentos. Muita coisa quer lhe tirar do caminho, quer usar você, é muito denso o astral aqui na cidade. Boa parte desse cansaço é dessa influência. Você tem que identificar o que está aí que você pegou. Rezar, ser bonzinho, não protege. O importante é, mesmo estando no meio disso tudo, conseguir navegar e precisa ser muito esperto, um olho lá e outro aqui. A gente tem que aprender a ter disciplina. Se você não souber disciplinar, estas forças atrapalham. Eu sei que sou a porta e, se eu deixar entrar, é que não vigiei. 1. Seja atento. 2. Não tenha preconceito em aceitar que existem esses espíritos perturbadores, não fique naquela de que é muito mais fácil dizer que tudo é problema psicológico, ou do corpo, do que aceitar que você é invadível. Tem coisa que só se resolve quando tratada como encosto. Podemos ter um problema desde criança e este pode ser encosto. Encosto também pode ser de encarnado. O vampirismo sexual dá cansaço, desânimo, é perigoso. Cuidado, fique esperto. Ninguém é vítima, estamos sempre comprometidos. Como tratar uma angústia, uma doença que não é sua? Pesquise. Como eu acho uma coisa aqui? Pergunte ao seu corpo. O corpo é alcagueta. Por exemplo, antes de uma pessoa chegar, você já sente, é a energia dela que chega antes. Se for uma pessoa que não lhe é agradável, seu corpo mostra uma sensação de desconforto. Pense na sua vida ultimamente. Todo mundo tem parentes, amigos de luz, que nos querem bem, uma família mais adiantada, que querem nos ajudar no astral, mas o que nos ajuda é termos a firmeza do bem dentro de nós. As coisas passam mas não pegam, você é um filtro constante. Se ligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode negá-lo e deixar de admitir que o está vendo. Porém, não se ligue, deixe-o passar. Não comente, deixe-o passar. Faça um mantra com a palavra paz. Estou na paz, sou da paz, estou em paz em tudo na minha vida, e tudo resolvo pela paz. Respiro paz. Os espíritos inferiores não gostam da palavra paz e vão embora e os espíritos de luz estão sempre a lhe rodear.